novinha, tô, tô novinha, tô, tô novinha, tô. Ó novinha, senta pampa, novinha, olha a jogada que ela tem. Novinha, todo mundo sabe disso. Novinha, a pegada que ela tem é o Duduzinho, porra. Tá ok, tá gostosa, então joga tudão. Vem que vem, outra vez, senta pro chefão. Sai aqui de biquíni, tá maior pressão. Tava querendo rever esse teu pacotão. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Então joga tudão. Vem que vem, outra vez, senta pro chefão. Sai aqui de biquíni, tá maior pressão. Tava querendo rever esse teu pacotão. Toma, toma,